A flor artificial. Uma mulher, querendo testar a capacidade de um grande sábio, mandou confeccionar uma extraordinária flor artificial, muito semelhante às flores que havia num vaso em sua casa, e perguntou para o sábio: uma destas flores é artificial. Ninguém consegue distinguir as verdadeiras da falsa, a não ser que as toque com suas mãos. E você, sábio, sem tocá-las, conseguiria dizer-me qual é a flor falsa? Ele observou o vaso por alguns segundos e certeiro apontou a flor artificial. Espantada, a mulher lhe pergunta: como descobriu tão rápido, sem mesmo tocá-las? Simples, disse ele. Estas pequenas abelhas pousaram em todas as demais flores, menos na artificial. Não se colhe néctar de flor artificial.